Comando Azul, 6908.3. Afirmo. Mandou passar o 2228 para puxo estacionamento. Autorizado, chame para o táxi. Vivo chamar o táxi, 2228. Onde está presente? O Aconde, 6284. November Romeu 90, Salitre LS, reporta localizador. November Ciente, Livre LS, vai reportar no localizador. Táxi Passarela 2228 com 69 no POB, 5 horas, Salvador. Via Indy Alfa no ponte Perdão no 0, turno 1, 1895, QNH 1-0-8. Passarela 2228. Indy Alfa lá, 1895 com 1018, 2228. Solo Gol no 868, ciente da informação Alfa, vai autorização para Aracaju. Modo Grau, Azul, 271, Azul, 713, taxi via Alfa, Kilo, 813, atende for the Marshalls. Alfa, Kilo, 813, atende for the Marshalls, Azul, 2713. 868, copia Aracaju. Salvador Aracaju, 230 autorizado, decola da 120, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, após Aracaju. 11935 controle, acione 5025 no transporte. Autorizado Aracaju, no 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, depois Aracaju. Controle 10935, transponda 5025. Correto, apenas confirmando primeira curva à esquerda. Afirmativo, primeira curva à esquerda. Como vai fugir do estacionamento? Chama para o posto de estacionamento no 868. Boa noite, Papai Romeu, 90 Romeu 90. Flamengo Romeu 90, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Relativo. Salvador Gol 098, informação alfa. Para 98 para Sierra Bravo, Sierra Golf, agora estamos de volta. Essa é a sexta-feira prevista a Puca? Eu. Espera pronto, passageiro 2228. Autorizado, né? Decolagem direta, vento 1-0-0 graus, 8 nós, 2-8. Aí, decolagem mais 2-2-2-8. Fui, LS, baixado travado, novembro, Ronda Novembro. 7 novembro, continua a aproximação, vai autorização de pouso. 7 novembro. 5-0-3-0-3-4. Afirmativo, estamos falando do Maranhão, 670, pelo 10, decolada 10, sobre a esquerda, pouca cruz de paz. 19-5-5-0-6-0-3-4. Tem um trabalho de estacionamento. Tem um trabalho de estacionamento. Rogon 86, qual é a quantidade de estacionamento na 09? Utilizado, significado. Deve ser um para o táxi, no 868. Azul 4062, identifica a chegada a mar e desce até o 050. Romeu, novembro, autorizado o pouso, pistola 0, vento 100, grau 629. 100 com 109, autorizado o pouso, novembro. Passarelo 2228, decola 35, controle 19, decimal 35. Controle 19-35, passarelo 2228, boa noite. O Xané 6224, uma parte de descida. Gente, aguarde coordenação com o controle Aracaju para a conexão nível do Xané 6224. Controle Salvador, passaredo 2228. Passaria 2228, contato radar, suba para 180 Cedargo, o senhor tem condições de cumprir a restrição superior? Afirmativo, passaria 2228. Sim. O meu mais salvo, identifique chegada a mar e desça até 0620. É 6224. Escuta 6224. O controle não conseguiu contato com o controle Aracaju. O senhor está agora 60 milhas de Salvador. Tem o serviço radar terminado. Mantém o nível 190 inicialmente. E para a descida, chama o controle Aracaju 203 de bom pouso. Considera da 10295 e ajuste no 09, ou 1868. 2228, foi Elefa. Direto Elefa, passaredo 2228. Boa noite, Papá Romeu, Romeu, Librando na época. Privatio. Carga pra ITER. Pegue via Alfa, Juliette, contando parte principal, chame novamente na Lima. Papá Romeu, Novembro, Romeu, Novembro. Alfa, Juliette, parte principal, chama novamente para Lima. Salvador, boa noite, boa noite, 68, ponto espera 10, pronto. Boa noite, 68, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, voo 1868. O Alfa Cruz na posição 01. Ó, tava dando gol 098, posição 2, Vector Amendo. Autorizado, gol 098, sendo sentado. Trabalhamos 098. Azul, Alfa Cruz, mantém a posição e aguarde. Tem a aeronave da Gol puxando no 02. Decola, esquadro 2, controle 199, decimal 35. Pelo 35, boa. Novembro, seguirá na Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre em 1895 para cruzamento da pista. Romeu, Novembro. Autorizado Lima, mais Quebec. Quando na Quebec, chama para o cruzamento da torre 1295. Boa, Novembro, 9 a 9. Azul 4062, para o localizador, vai na proa 050. Azul 4062? 4062, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, está livre LS, reporta localizador. 2.018, livre LS, azul 4062. Você está autorizado até o seu estacionamento, autorizado cruzamento, estacionar sua frequência livre. Ok, autorizado cruzamento, nessa frequência, vou estacionar. Ideal para uma espera de 295. Obrigado pelo trabalho da volta. 258. O gol no 868. O centro solicita que voe Conde da presente. Conde está presente. Para 6258, identifica a chegada Mari, desça para 050, correção, 0620. Desce para o Mari, 060, 6258. Alfa Oxo Índia, autorizado o início do reboque. Alfa Oxo Índia, mantém a escuta permanente. Ok, mantém a escuta permanente, Alfa Oxo Índia, autorizado o reboque. Obrigado. Autorizado para o Itapo, 6258. Itapo, 6258, obrigado. O 098 autorizado, aliás, decolar, vento 100 graus 89. Tive decolagem, 098. Informador 3891, formação Alfa. 3891, acena identificação, autorizada a chegada Golf, desse mantém o 070. 070, pode falar bom, 3891. Autorizada Lagoinha, Zotan 3891, é o número 4 na aproximação. Positiva Lagoinha, 3891, descendo ao 070. O meu Mike Tango, sem restrição, desça para 3 mil pés, ajuste no 018. Para 3 mil, sem restrição, no 018, meu Mike Tango. 2228, Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, passaria do 2228, boa. Voo 098, decola as 49, controle 1, 9, decimal 35. Canal 35, grava, boa noite. 4062, completa final, torre 1895. 1895. Boa noite, Gol 1098. Gol 1098, contato radar, Cuba para o 370, saída boca. 370 na boca, 1098. Papá Romeu, Romeu mais tango, desça para 2 mil pés, ajuste 1098, para o VLS, a porta localizador. 2 mil pés, 1098, porta localizador. Azul Alfa X-Wing, podemos prosseguir para o Pátio 3? Relativo, prossegue mantendo o misto permanente. Vamos concluir a posição do Pátio 3? É a posição 3, Romeu, mantendo a escuta permanente. Entende. Oceano 6258, completa a redução para 2209. Reduzindo para 2209, 1098, resistam 2545, alterno 2685. 345, 2685, 098, boa noite. Azul 4062, no solo, aos 53, direito, 21, decimal 1, no solo. Eita, Libra, 2-1-1, azul 4-0, Salvador, boa noite, Azul 4062, livrando a Fox. Zero não. Alfa, Kilo 43. Posição 4 Lima, apenas atentando a aeronave da companhia, finalizando o reboque na 03 Romeu, o Azul 4062. Gente, Alfa, Kilo 43, 4 Lima, posição 4062. Descendo atualizado até o 050. Delegado para 2009, descendo para 050, 2058. Então 3891, autorizado 4 mil pés, eu ajusto no 098, então 3291. 3 mil pés, eu ajuste meio 18. Desceu 3 mil, é 2,50. Usado aproximação, posicionar 6258. Posicionar 6258, desça para 2 mil pés, o ajuste no 098, está livre LS, a porta localizador 6258. Desça 2 mil, a porta localizador 6258. do Xerema 258. Xerema 258, completa sinal Torre 1895. 1895, reduz a nós. Então 3891, redução para 2009. 2009, 3891. Então, Xerema 251. Xerema 258, continua a aproximação, a transição de pouso. Aguarda ali, pouso, 258. Após pelô 2010, ajuste 1098. Pelô 2003, 2091. Afirmo, seu solo aos 01 no direito ou 21 no decimal 1 no solo? 21. Reduzindo para 2509, autorizado. Não, autorizado ETAP, 2509, 172. A gente segue via Alfa Juliet, baixo principal, chame da Lima. Alfa Juliet, baixo principal, chame da Lima. 258, vento 1, 00 graus, 1219, autorizado pouso, pistão 0. Ele pouso 0, Romeu mais Juliet Delta, sinal de identificação, autorizada a chegada Mari, desce mantém o 050. Desce mantém 050. É possível estar presente para o Juliet Delta? Autorizado, Mari, Juliet Delta. Alessandro 3291. 121 no chão. 121, boa noite. Já se vai. Boa noite, Xerema 258. Deu pra dar uma pesquisa. Alfa Juliette, posição 9. Alfa Juliette, posição 9. Mike Quebec, na Quebec, chame a torre 1895. O 972, desça para 2000 pés, ajuste o 9018, está livre ali, essa é a porta localizador. Autorizado 2000 pés, o 9018, chama estabilizado, 972. Autorizado, táxi até o seu hangar, vai estacionar a frequência livre, vai então. Estabilizado, Gol 972. Gol 972, completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, 972. Juliette Delta desce via para 2000, ajuste 1097. Desce para 1017, mais Juliette Delta. Zero Gol 1172. Mike Juliette Delta, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, está livre ali essa porta localizadora. Ajuste no 097, desça para 2000, apertar o localizador, Mike Juliette Delta. Coluna 72, solo 14, direita 211 no chão. 211 no gás. Alô, o gol 11172, de novo, tá livrando? Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14, 172. Afirmo. 272, a Infera acabou de realocar o seu portão para remoto 1-3. Remoto 1-3, então, 172. O Mike Red Delta está interceptando o localizador. Jet Delta completa final, torre 1895. 1895, Mike Red Delta. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike Red Delta. Red Delta, na posição 710. 107. Então chama para o cancelamento do plano. Propõe o cancelamento da presente. 7, Mike Juliette Delta, plano cancelado, Zulu 9, autorizado final da 1-7, reporte. Autorizado 1-9, reporte na final, Mike Juliette Delta. Então, 3170, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desse mantém o 050. Jet Delta, autorizado pouso, pistola 7, vento 1-0-0 graus, 9-12-9. Autorizado, trem baixado e travado, Mike Jet Delta. Juliette Delta, Solos 23, está autorizado táxi de retorno até o seu pátio, estacionar a frequência livre.